vai resolver. A gente sempre, você tem que denunciar. Tem os meios, tem a ouvidoria. Você tem que ir até a prefeitura e dizer que tá, que você sabe, porque nós vamos fazer averiguar isso, né? Teve muitos casos que agora, a partir de setembro do ano passado, nós começamos a fazer a visita, não porque denunciaram, é para Tipo do justamente recadastramento. recadastramento. Todos isso já é o Brasil tá recadastrou e milhares de pessoas no Brasil perderam esse benefício. Então, lidar com o ser humano, Pedro, não é fácil. Todo mundo se acha no direito de ganhar a bolsa. Uma vez, quando surgiu a Bolsa Família, eu particularmente, Pedro, sou a favor da Bolsa Família. Quero dizer para ti, Mas pessoas que sabe necessitam por mesmo. quê? Porque é um benefício irrisório se você analisar que, às vezes, uma criança ganha R$ 125 no mês. Tem mães que ganham R$ 300, R$ 400 por mês. Vai ela lá com o cartãozinho dela. Isso porque eu tenho alguns relatos. Tem mulheres que ganham. Tem uma em casa, assim, ela ganha R$ 500 no mês. Ela pega esse cartão e ela vai fazer a compra nas lojas para os filhos, faz em 10 vezes. Então, esse R$ 500 ele multiplica em várias contas que ela pode fazer no final do mês para sustentar, para poder apoiar seus filhos. Tem muitas mães que até vêm desistir da Bolsa Família, porque conseguiram um emprego, os filhos A estão bem. questão de Há consciência, essa né? consciência e há a equipe da equipe lá das assistentes sociais que fazem esse controle, porque não é só ganha Bolsa Família, é bom as pessoas ouvir que tem que levar a criança na creche. Para ganhar, ela tem que fazer o Tem o preventivo de direito, mas câncer. tem as As obrigações. mães têm que fazer o preventivo, elas têm que ir nas reuniões da escola. Não é só o benefício, há todo um trabalho, por isso, de promoção e de proteção dessas famílias. E ela, quando não está cumprindo a assistência social do CRAS, você chama, é informado, olha, porque ela perde o benefício, porque todo mês tem que mandar o relatório. E o relatório vem desses espaços onde as crianças estão, que a criança não está indo no programa, que a mãe não está indo, não está indo na reunião. Então, há um controle que o pessoal pensa que não existe. Mas, no meio disso tudo, tem o malandro, sim. Tem, E, existe. infelizmente, Pedro, tem. Mas eu acho que é o resultado social da Bolsa Família, que, infelizmente, ela virou uma bandeira política partidária que não Que não deve. deveria existir. Esse é um programa que surgiu. Eu fico muito indignada, até por ter sido vereadora, política, e nunca usei desse argumento por ser política, que eu tinha feito isso, fez aquilo. Não. Existe uma política de assistência social nacional, desde Fernando Henrique Cardoso, começou com a Bolsa Escola, que era assim, simplesmente fantástico. Foi Virou a. Bolsa Família depois. Virou porque misturaram tudo, Sim. porque era vale isso, vale Entrou aquilo. Vale Gás e. E se tornou que agora, graças a Deus, com a informação tecnológica e as pessoas têm informação em tempo real, as pessoas já não estão mais ficando refém de políticos que vai dizer, ah, eu consegui a bolsa. Não. É programa político nacional. E duvido que tenha algum governo, viu, Pedro, que vá ter coragem, novos presidentes, de extinguir a Bolsa Família. Seria o caos. Eu quero dizer que não é a Bolsa Família que destrói o Brasil. Não é aquele que ganha R$ 125 lá por mês, que para ajudar a comprar material para os seus filhos, que está destruindo, roubando o capital do Brasil. Todo mundo sabe, o político também sabe. Eu digo isso como cidadã, estou falando como da política também, e que, infelizmente, ainda tem alguns partidos querendo usar a Bolsa Família como pessoas que não pensam com a própria cabeça, que você manipula a hora que quiser. Exato. Isso não funciona mais. Quem corrói o país é a corrupção. É a corrupção. Faça certo. Deixa eu, porque, Pedro, eu e você, eu sempre fico analisando as pessoas assim. É milagre uma pessoa viver com um salário mínimo. E tem mulheres, eu digo, eu falo mulheres porque elas são as... Os homens liberaram as mulheres nas suas casas para elas serem a sua gestora. Mulher, ela que é gestora. Ela que controla. Elas fazem milagre com salário mínimo. Você tem noção de você, no mundo capitalista que nós temos, onde a mídia te diz que tu tem que ter o melhor, os filhos também. A mãe conseguir ainda honrar o nome dela, porque Deus o livre, não pode estar na Serasa nem na SPC, que isso é natural, honrando a sua sobrevivência e ela ter que ir buscar o cartãozinho da Bolsa Família. Quem gostaria, quem está me ouvindo, você gostaria de estar no lugar dessa pessoa? Não. Né? A gente tem que agradecer, então. É uma política que muitos anos o Brasil excluiu. Ela parou de olhar as pessoas como cidadão de direito. Na época, eu lembro quando foi feito o pacto para criança, a criança que era da assistência era menor. E a criança que era normal era criança. Sim. Você lembra, né, me Pedro? Lembro. O menor. Menor abandonado, o menor excluído. Não. Hoje não. É assegurado a toda criança o direito de ter acesso à escola, à educação, assistência, à cultura, à arte, que, aliás, ainda não está como o Brasil precisa e merece, porque ainda nós temos algumas exclusões. Mas nós avançamos muito. Muito, porque Chapecó, nós temos agora, como você fala, nós atendemos a Secretaria de Assistência desde a criança que sai de um hospital, às vezes por... que vai para adoção, há um idoso que até tem... Até a terceira idade. Até a terceira idade, aos 100 anos, entende? Inclui tudo isso, abrange a família. A ideia é a família mesmo. Ulda, e aproveitando essa questão da terceira idade, eu vou... Alguns tópicos, depois eu vou deixar você relatar um pouco do todo o trabalho, que a gente nota que é muito abrangente. Nossa, da tua secretaria, da muito, tua pasta. Mas falando, você falou em idoso e me chama a atenção. Vem aí carnaval. O que os idosos vão ter? Porque todos os anos alguma coisa é feita. É. E esse ano, o que está se prometendo aí? Você, eu acho que está preparando algo especial para o carnaval da terceira idade. E é bom dizer para quem está ouvindo, que tenho certeza que tem centenas de idosos me ouvindo, porque eu já sou na terceira idade, né? Mas sou uma idosa, eu brinco, da terceira idade, ativa, que trabalha. E nós precisamos, eu estou chegando lá também. Graças a Deus, é isso. O que que a gente tem que... Porque seguidamente, as pessoas mais jovens, elas enquadram as pessoas da terceira idade a não fazer nada, que são desocupados, são serventia, não tem... empréstimo para nada. Como é que a gente nada. Diz assim? Não prestam para nada. Não prestam para nada, não, mas ele tem toda uma história. Eu quero dizer assim, o Brasil também esqueceu, por muitos anos, que ele ia ser o país da idoso. Por quê? Por conta que os filhos não querem mais que um e dois filhos. Hoje tem um controle de natalidade. Tem um controle e o idoso, daí eles limitaram... E os casais trabalham, os jovens, hoje com planejamento. Com planejamento. Eu tenho filhos e eu sei, é tudo muito programadinho, muito interessante e muito bonito de se ver. O idoso, nós temos... Pedro, é por isso que quem está ouvindo, muitos me dizem, Uda, dá aqueles bandos de idosos sem fazer nada. Não, gente, vamos respeitar. Você aí que está no escritório trabalhando, você que está fazendo comida, você que está carpindo, está sentado tomando chimarrão, tem orgulho de ter 60, 70, 80 anos, porque a tua história te possibilita você dizer, eu não vou mais fazer um segundo trabalho. Vou descansar. Vou descansar, porque não... Criei meus filhos, estão bem colocados. Pedro, e não é verdade. Por isso que eu fico falando que o idoso... Não, tá, não serve para nada. Ele está trabalhando. Nós temos um idoso que tem três atividades. E sem contar que as famílias não entendem que o idoso é fundamental. Eu sei porque eu tenho neta agora, de 1 ano e pouco. Até o fim do ano ela ia na creche. Quer que ia buscar, porque a filha está trabalhando? O vô, a avó, se tinha. Entende? Eles têm a tripla tarefa de cuidar da família, de esperar os filhos jovens chegando. Então, eles são fundamentais na sociedade. E temos que dizer ainda, para quem está ouvindo, que 10% da população de Chapecó é idosa. Faça uma conta, que nós temos 200 mil habitantes. Eu acredito que nós temos 220. É, 220. Então, nós temos mais de 20 mil idosos em Chapecó, trabalhando, ativo, fazendo dentro do seu limite social, da sua condição socioeconômica, fazendo um movimento maravilhoso, fantástico. E Chapecó é referência nisso. Mas mesmo assim, com tudo que nós fizemos, que nós temos super idade, que quando eles fizemos um encerramento aí com 700 idosos que fazem ginástica laboral, que fazem, jogam um câmbio, vôlei adaptado, e que se encontram. Nós temos 70 grupos de idosos no município, que gira em torno de 4.700 idosos. Temos a cidade do idoso, que agora nós vamos ampliar a partir do governo do Boligão Eulélio até 2020, para 2 mil idosos frequentando a cidade do idoso, com uma super revitalização da cidade. Por quê? Porque os idosos têm tempo, eles precisam ocupar melhor. Por quê? Porque temos que trabalhar a prevenção. Quando eles falam idoso, é idoso de asilo? Não. O idoso, graças a Deus, a condição social de Chapecó, dos nossos idosos, na média do Brasil, é a melhor do Brasil. Em qualidade de vida, em condição habitacional, em condição de atendimento pela rede de SUS, que o pessoal tenta desvirtuar um pouco o trabalho das redes SUS de Chapecó, não falta nada para o idoso. Às vezes, algum remedinho, alguma coisa. Mas eles são bem atendidos. Os idosos que estão me ouvindo sabem que sim. Que Chapecó é um município diferenciado por isso. Porque existe projeto, programa. Quem que conduz um prefeito, uma secretaria? São os conselhos, Pedro. Exato. Os conselhos da assistência social, conselho da criança e adolescente. Hoje o prefeito depende muito dos conselhos. É o conselho que define as políticas. As metas. Né? Então, às vezes, os vereadores também que aprovam ou não, sabe? Então, não é mais o prefeito. Eu fui de um tempo que o prefeito assinava o cheque, né? Sim. Que era, ele fazia, mandava pagar, sabe? Claro, com a responsabilidade da época. Hoje não. Hoje o prefeito, a ULDA, se quiser R$5, eu tenho que ver se tem verba, se R$5 para gastar. Tu tem um orçamento para cumprir. Tu tem um orçamento para cumprir. E esse orçamento, eu vou dizer que não é pouco. Só para ter uma ideia, nós temos mais de 1,5 tonelada, 2 toneladas mesmo de comida que a gente distribui só para os grupos, os 70 grupos de idosos. E é um volume astronômico que a gente gasta com os bandejões todo mês. E o carnaval vai ser uma surpresa? E o carnaval vai ser assim, nós somos até... Vamos, a gente, na hora certa, divulgar? Sabe por quê? Porque eu quero que está planejada a primeira-dama, a rainha geral dos idosos, sim, vir fazer o chamamento. O prefeito desse evento, que ele... Qual é a ideia? Carnaval é alegria. Carnaval é vida. Carnaval é movimento. E por que não fazer em Chapecó esse dia? Nós já dividimos assim, os blocos dos 70 grupos, as rainhas, as fantasias, os enredos das músicas. Voltando nas décadas que o carnaval era carnaval de salão. Me recordo. E vocês serão convidados a participar desse dia. Mas dizer que a ideia é, assim, em 2018, trabalhar o idoso na perspectiva de ocupar seu tempo com coisas boas. Porque a idade, o que ela acontece conosco? A gente vai perdendo a vitalidade. As doenças... Mas é a natureza, né? É a natureza de quem escolheu viver. E se a gente puder viver naquela... Como gestora pública, olhar o idoso saudável. É a prevenção. É mais barato para o município. Muito mais. E trabalharmos o idoso, infelizmente, nós temos o idoso nos sistemas de lar. Nós temos idosos, eu já recebo várias denúncias da promotoria de maus tratos, infelizmente. Eu não sei se não tem alguém ouvindo aí que acabou de responder, de bater na mãe, de negar comida para o pai. Sabe, nós temos ainda isso, mas existe uma equipe. Nós temos centro-dia, temos locais onde acolhem o idoso. Os CRAS fazem trabalho muito, muito forte com os agentes de saúde, a visita nas famílias. Há uma rede de atendimento específico, infelizmente, para aquele idoso que já não pode mais viver a plenitude da vida de idoso, da terceira idade. Não importa se ele tem 60, que eu, aliás, eu acho muito jovem, tem os estudos aí já apontando que idosos serão considerados daqui uns, pela longevidade, pela medicina que avançou, não vai ser raro você encontrar uma pessoa com 80, 90, 100 anos no grupo. A gente vai em grupos onde tem 10, 12 idosos acima de 80, de 90 até 100. Existe. Com saúde, com saudável. Então, saudável. O carnaval, a primeira-dama vai vir aqui fazer com o chamamento. Com certeza. Tá bom. 9h28, nós vamos a intervalo comercial. Depois eu tenho mais assuntos para abordar aqui no Estúdio Condá com a secretária da Assistência Social, Ulda Baldiceira. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Canarinhos da nossa seleção. Entra em campo a seleção campeã de preços baixos da Alfana. Travesseiros em fibra siliconada a R$ 9,90. Mantas de casal em microfibra a R$ 22,90. Plástico olhado a R$ 8,90 o metro. Atoalhados de mesa em Oxford a R$ 9,90 o metro. Colchas de casal em patchwork com porta travesseiro a R$ 79,90. Mosquiteiro de casal a R$ 24,90. Tecido em microfibra para lençóis com 2 metros e 50 de altura a R$ 4,90 o metro. Toalhas de banho a R$ 9,90 e de rosto a R$ 4,90. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Pharma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratório com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avise sua receita na SP Pharma, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Pharma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com o teleentrega. É só ligar 3322-1023. É cooperando que a gente cresce, é somando forças que tudo acontece. Pra uma vida financeira diferente, vem multiplicar, vem crescer com a gente. Vem cooperar, realizar, Sicoobi Maxi Crédito, aqui é o seu lugar. Vem cooperar, realizar, Sicoobi Maxi Crédito. Uma vida financeira diferente. Faça parte. Começou a maior, a melhor, a tradicional feira de inverno da Nery Calçados e Confecções em Chapecó. Isso mesmo! A Nery, em parceria com as melhores fábricas de lã da Serra Gaúcha, traz até você as botas, blusas e casacos mais cobiçados para o próximo inverno, com preços abaixo de custo, em uma condição de pagamento imbatível. 1 ano para pagar, 12 vezes sem entrada e sem nada de juros. Ou, se preferir, pagamento de maio a dezembro, pelo preço da etiqueta. Visite a tradicional feira de inverno da Nery Calçados e Confecções. Nery Calçados tem um par perfeito. Ao lado do Banco do Brasil. Brasil, centro de Chapecó. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Todo mês eu contribuo para me aposentar e agora vai mudar tudo. Não, vai mudar para quem ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. A reforma vem para combater privilégios. Ah, é? E eu? Para quem já se aposentou ou já pode se aposentar como a senhora, não muda nada. Também não muda nada para trabalhadores rurais e para quem recebe o BPC. Ah, aí eu sou a favor. Reforma da Previdência. Contra os privilégios. A favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e Progresso. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. As Smart TVs mais modernas estão na Schumann. Fininhas, gigantes, o melhor em som e definição. Tudo a partir de 99 mensais. A Schumann tem o melhor preço para você espantar o calor. Ventiladores, climatizadores e área split a partir de R$ 59,00. Só R$ 59,00. É só na Schumann. Atenção, a promoção mais quente do ano é agora. É na Leve. Todos os artigos de verão com 50% de desconto à vista ou 30% em 3 vezes sem entrada. Toda a moda verão com descontos arrasadores. Chinelos, rasteirinhas, tamancos, sandálias, bermudas, camisetas, vestidos, blusinhas. Toda a linha verão masculina, feminina e infantil com desconto de 50% à vista ou 30% em 3 vezes sem entrada. Promoção Verão Leve. Desconto de 50%. O liquida mais quente do ano. E tem ofertas imperdíveis. Venha aproveitar. Detergente em pó Omo, caixeta 2 quilos, 14,49. Extrato Elefante, lata 340 gramas, 2,99. Batata pré-frita Quality Fries, 2 quilos, 8,98. É muito barato. Bombom Lacta, pacote de 1 quilo, 28,80. Detergente em pó Brilhante, saco de 1 quilo, 4,89. Venha aproveitar. Ofertas válidas para as lojas Atacadão Itajaí e Atacadão Chapecó. Estúdio Condá. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Tem uma mais, então? 9 horas mais 35 minutos, 9h35. Secretária Hulda Baldiceira, a nossa convidada de hoje aqui, ela é secretária da Assistência Social aqui no Estúdio Condá, desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Eu quero entrar num outro assunto que se arrasta. E eu acredito que a senhora já está tomando providência em relação a isso. A questão da comunidade indígena. Também me parece que, como eu falei, é muito abrangente a sua secretaria. Está também a sua secretaria incumbida de atender a comunidade indígena. E nós temos aqui, e eu falo diariamente, porque eu conheci muito índios indígenas lá de Iraí, de Nonoá, etc. O que fazer aí? Os prefeitos desses municípios, fora outros que talvez eu não tenho na memória no momento, têm ajudado, têm participado da vida do dia a dia dessa comunidade indígena de fora que está hoje aqui, secretária? Olha, que importante essa sua pergunta, até para quem está nos ouvindo, e espero que alguém aí de Iraí, Nonoai, né? Sim. Esteja ouvindo a gente também. Eu quero dizer a você assim, que durante 2017 foi o ano muito forte em relação a essa temática que é índio, que não é tão simples como a gente, o cidadão olha assim, o índio ali na, no terminal. Isso aí já se avança anos e anos e anos, que 20 anos atrás, quando eu era secretária, já havia índio que dormia ali no terminal urbano. Sim. Então, a gente, na rodoviária. E tu tem que entender todo... graças a Deus, o prefeito Buligon, ele implantamos, então, a gerência de atendimento idoso. O que, que nós fizemos? Dois pontos. Primeiro é fazer com que as duas aldeias de Chapecó tivessem o serviço de proteção ao índio, que é uma continuada, então nós chamamos pedagogas, monitores e uma equipe, e está funcionando nas duas aldeias com as crianças, mulheres e idosos dos índios. Das duas aldeias que pertencem a Chapecó. Então, agora nós já estamos conversando com os caciques, o gerente, ele é índio, ele sabe caigangue, ele tem uma vasta experiência na área, morou nas aldeias, tem estudo, enfim. Isso aí é uma parte. Chapecó, então, nem fechou o mês de janeiro, porque ia fechar as escolas, para que a gente pudesse atender aos nossos índios. Segundo, nós temos uma situação muito séria, problemática, da FUNAI, que quebrou, que faliu. Então, essa proteção aos índios que eles davam, eles não têm aquele mais rastro financeiro para atender as aldeias. Esse é um outro ponto. O que que acontece? Chapecó é uma região polo, onde o pessoal vem vender o que produz em Chapecó. Porque tudo que eles trazem aqui, eles vendem. Tem público, né? Tem público e vende. E o produto deles é bom e tem público que vende. Nós temos uma índia que eu fui abordá-la para saber. Ela vende tudo que ela produz na aldeia em Nonoá e aqui nas floriculturas de Chapecó. Volta para casa muito contente, porque aquele conceito de que índio ganha tudo, não, ele tem que se virar. Ela tem que trabalhar para pagar as contas dela. E a índia, como eu, como qualquer pessoa que está me ouvindo, gosta de ter uma geladeira, uma televisão. É preciso comprar as roupas para os filhos. Não é aquele conceito que antiga que índio andava de arco e flecha, caça e pesca. Não existe, mas é índio aculturado, mesclado com a raça branca e que vive os conceitos que a sociedade vive, que mora na cidade. É isso que é preciso entender. O que nós fizemos? Fizemos um plano de ação e encaminhamos para 19 entidades parceiras dos índios. E estamos esperando uma proposta que nós fizemos a partir de 2018. Estamos esperando. Já 4 entidades nos responderam, onde nós vamos fazer um trabalho multiprofissional e multi-institucional, porque existe... O índio levota, ele tem o direito de cidadão que nós, mas existem os tutores, os protetores dos índios. Existe uma camada que quer que retire os índios e existe um grupo fomentando para que o índio fique na rua. Porque também é um discurso bem legal você vir aqui dizer que o índio não é atendido. Não. Então, o que cabe à prefeitura, que é gestora? O prefeito me deu toda essa autoridade de a gente avançar. Nós vamos sentar agora, já estamos em janeiro, vou fazer uma viagem, eu e o gerente, em Iraí e também em Nonoá, e conversar com os caciques, os prefeitos. Por quê? Porque a gente tem uma proposta a fazer. Nós não queremos expulsar os índios daqui. O índio, como o branco, o cidadão, o artesão que vem de outras partes do Brasil, pode vir aqui. O que nós temos que é humanizar a estadia deles aqui. Não tem lei que impeça e o município não tem autoridade de dizer você é índio, você não pode ficar aqui. Não, pode. Então, o que, que nós direitos estamos... iguais? Então, qual é a ideia? Nós estamos a FUNAI, o novo coordenador está parceiro, o procurador-geral da República também está fazendo encontros, a promotora, conversamos... Vamos sentar e vamos definir. A ideia é implantar a Casa do Índio em Chapecó. Porque o que o nosso índio precisa? Ele precisa ter aonde ficar para quando ele vem com suas mercadorias. Se hospedar ali... É que tem muitos que vêm e voltam, né? Muitos de Chapecó, eles vêm e voltam. Mas nós temos um uma coisa muito difícil, que para mim não é bom, falando com a promotora, a doutora Vânia, ela também não se sente bem, é vermos a exploração que está havendo por parte dos pais, índio e índia, com as crianças nos semáforos de Chapecó. E ocorre... Já aconteceram acidentes, já perderam vida. E a gente pode correr o risco de perder de novo, porque os pais índios orientaram as crianças que quando vê o carro do resgate, é para correr. É porque eu tenho o resgate social, que, aliás, quero elogiar toda a equipe, faz um excelente trabalho. Está na sua área também. É na área. Eles fazem abordagem. Eu já fui, presenciei. O que que faz o nossos monitores sociais extensão? Abordagem. Abordam, informa que não pode ficar no semáforo. Porque eu, Uda, secretária, a nossa equipe, não tem poder de mandar, de recolher um índio sobre o perigo de sermos até denunciados e sofrermos um processo. Sim. Não cabe a nós tirar. O Conselho Tutelar... cabe ao Conselho Tutelar fazer essas abordagens e também fazer a retirada. Mas nós não temos aonde encaminhar uma criança. Por quê? Porque na lei do índio é assim, a mãe sempre está presente. Se você perceber, eu quero que os ouvintes observem, quem anda de carro pela cidade. Sempre tem a mãe de olho na criança. Isso é uma coisa bonita dos índios. É cultural. Nenhuma criança indígena está sozinha. Tem a avó, a mãe, a tia, a gente nas abordagens. Às vezes o pai também. E o pai também. Então, eles têm esse olhar paternal, maternal em cima da criança. Mas fica visível, que é isso que intriga e irrita as pessoas, porque se tiver uma mãe branca, um pai branco, que não é índio, com a criança, ela... pedindo esmola, ela é retirada a criança imediatamente e o pai e a mãe sofrem processo. Sim. A lei é a mesma para os índios, Pedro. É a mesma. E isso é o que que nos deixa muito preocupados, porque não sei o que, porquê, mas para o índio daí passa-se a mão em cima. Então, qual é a ideia, a proposta? A partir desse ano... termos, então, a casa, já estamos procurando parcerias de alguma entidade que queira assumir esse compromisso com o apoio da prefeitura, dos prefeitos que possuírem os seus índios vindo aqui, porque o cacique tem as normas dentro das aldeias, eles têm prazo para chegar, prazo para voltar na aldeia, eles têm que pedir autorização para o cacique para vender aqui. Só que nós temos um outro, porém, tem alguns índios que são expulsos das aldeias, por indisciplina. Existem muitos casos. Existem muitos casos. E daí nós, o cacique também... vão achar um outro local. Entende? Então, eu precisei saber tudo isso em 2017. Para quê? Para vermos o que a gente podia efetivamente fazer essa proteção a nossos índios e às nossas crianças. Então, a casa do índio, ela passaria por isso. Ela vem com prazo, traz criança, tudo bem. Seria uma criança, o tipo de uma casa de passagem. Casa de passagem. Vem criança, a prefeitura... exclusiva. Vai dar apoio para a criança. Ela pode até trazer, se a criança não está na escola. Mas a criança vai ficar nessa casa, com algum monitor social, fazendo algum reforço escolar, enfim, brincadeiras, recebendo lanche. Mas quem tem que ir vender essa mercadoria são os adultos. Ocorre que eles têm vergonha de ir no semáforo vender. Então, a criança, muito angelical, ela oferece. E onde está ela serve de cobaia. E onde está o erro do cidadão abrir o vidro e comprar o que a criança vende? Então, nós temos que fazer uma ampla... Ele provoca mais. Isso, porque se eu comprei, eu quero dizer que eu estava comendo tapioca ali no calçadão com a minha nora, meu filho, e veio uma menina vender uma pulseirinha e colar. Adivinha o que aconteceu? Compramos. Depois, nós percebemos que erramos. Porque o cidadão compra. Mas aí vem o coração, a solidariedade. Vem o coração, a solidariedade, e o pessoal compra. Aquela menina saía correndo. Eu observei o erro que fiz. Observei, daí ela na esquina ali no centro turístico, ali que tem um espaço, a mãe sentada lá, faceira, pegando dinheiro que a mãe levou. E na época nós gastamos R$40 entre eu e a minha nora. Vocês têm noção de quanto uma criança produz à noite? Porque eles preferem à noite. Eles preferem à noite. E então nós temos esse, e não é problema, o prefeito sabe, nós sabemos, a equipe sabe, todos nós já sabemos isso. Só que a sociedade está de saco cheio, porque resultado nenhum, um jogando para o outro, para cá, para lá, culpa. Então nós estamos, o que definimos? Vamos parar de achar culpados, procurar, conversar para ver o que poderíamos ser parceiro. Agora não posso e nem faria impedir que o cidadão venha vender seu artesanato aqui. Existe o direito de ir e vir. Olha, e sem contar que o Rio Grande do Sul está falido. Infelizmente, a gente sabe que tem muito... Olha, só para dizer, a nossa aldeias também estavam com fome, os nossos índios. Porque eles não podem produzir nada, eles não têm empréstimo, eles não têm financiamento, nada eles podem. Nós conseguimos, através da gerência do índio em Chapecó, 13 toneladas de comida que ali o Erval Velho nos forneceu. É uma cooperativa. Sim. Ela se deu e a gente fretou uns carros e fomos buscar. Mas ela não tem índios aqui, né, Erval? Quem? Não, eles cederam uma cooperativa dela, cederam 13 toneladas. Então a gente ficou feliz que pelo menos os nossos índios aqui da aldeia, das duas, estão abastecidos por um período com a cesta básica, né, que foram dados. Nós fomos buscar. Alimento não perecível. Não perecível, que foi uma maneira de... eu esqueci, mas a Conab, né, uma isso. Cooperativa que tem uma parceria aí. É a Companhia Nacional de Abastecimento. É isso aí, que fez esse... cedeu esse alimento, que para nosso alívio a gente até percebe que diminuiu uma porção de pessoas, principalmente as mulheres na rua, porque tem o básico, porque a gente tem que, quando conversa, analisar todo um contexto. E eu sempre falo para minha equipe, analise em todo o contexto, vê se isso realmente é verdade, se vamos resolver. E a questão, eu considero que a questão indígena em Chapecó é uma das piores fatias da nossa gestão em 2018, porque a sociedade já está cansada, Pedro. E nós somos cobrados muito, a prefeitura é cobrada muito pela promotoria, para que a gente dê um jeito. Só que nós também temos limitações. E qual é a ideia? Cuidar dos índios das nossas duas aldeias. Eu acho que os prefeitos dirá aí, o prefeito lá de... Nonoai tem que se preocupar onde estão indo os índios dele. Esse mês está calmo aqui, você pode observar. É que a grande parte vai para a praia, né? Para o litoral. Sim, a gente sabe de muitos que vão para o litoral. Migram para o litoral. Só que terminou a temporada de eles praia, voltam, eles voltam tudo. Eles voltam. Então, nós temos que saber que no retorno, esse ano, nós vamos ter que fazer essa discussão. Achar um caminho, porque... É muito chato você passar o ano todo respondendo uma coisa que a sociedade já não aguenta. E também tem que analisar que nós temos o preconceito também, né? Tem muita Esse gente. É um outro problema. É o preconceito da própria sociedade. Porque às vezes tem o índio, o branco, vendendo artesanato. A implicância é sempre com o índio. Sabe? Tem pessoas que maltratam os índios. É uma coisa que vai além, eu acho, das forças de ser humano, de ter tanto preconceito assim. E um índio ali vendendo, o senhor incomoda tanto essa pessoa, sabe? Então, eu... Vamos para o intervalo, aproveita o teu telefone, às vezes pode ser coisa urgente, né? Pois é. 9:50 da manhã, nós vamos ao intervalo comercial e depois o ouvinte vai interagir conosco aqui no Estúdio Condá.

Iambi, são 30 anos fazendo história junto com a sua empresa. Experiência e qualidade ao seu dispor. Venha fazer o seu cadastro na Iambi e conheça as vantagens. Ligue 46-3526-8000 ou acesse www.iambi.com.br e saiba mais. Iambi é vida. Pensa que vai aonde? As aulas nem começaram ainda. É, mas as promoções da Multi já. Corra pra não chegar atrasado. Oferta imperdível de volta às aulas Multi. Papel sulfite chamequinho por apenas R$3,99. Kit escolar 12 cores Faber-Castell, só R$12,99. E na mega oferta, mochila escolar a partir de R$29,90. Volta às aulas Multi. Pensou? Aqui tem. Em Chapecó, na rua Marechal Borman, 114D. Eu trabalho no campo com a minha família. A reforma da Previdência muda algo pra gente? Não, pra trabalhadores rurais aposentados ou que ainda vão se aposentar, não muda nada. Eu sou uma pessoa com deficiência. Vou ficar sem meu BPC? Não vai não. Pra quem recebe benefício de prestação continuada, nada muda. É verdade que os mais pobres não vão conseguir atingir o tempo mínimo de contribuição? Não, não é. O tempo de contribuição continua 15 anos. Não muda nada nesse ponto. Reforma da Previdência. Contra os privilégios. A favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e Progresso. Verão com qualidade e economia é nas farmácias São João. Aproveite o melhor da estação com nossas ofertas imperdíveis. Protetor solar L'Oréal Expertise, fator 30, 200ml, R$32,99. Repelente aerossol Show Mosquito, 200ml, R$14,90. Desodorante aerossol Adidas, 150ml. Na compra de 3 unidades, cada um sai por apenas R$7,99. Corra para a loja mais próxima e aproveite. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Estúdio Condá. Patrocínio. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC. Uma atitude para toda a vida. Tem 2 minutos para as 10 da manhã, 2 para as 10. Esta é a hora brasileira de verão. Temperatura neste momento 22 graus. É, Uda, nós vamos partir agora para o ouvinte. Tem bastante informações aqui, perguntas, etc., né? Então, a gente vai partir agora para trabalhar com o nosso ouvinte, ele que participa sempre aqui do nosso espaço e, consequentemente, está aqui, ó. Vamos começar, então, com as informações aqui que vem da nossa secretária, nossa colega Ana Carolina, que joga para cá, então, para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp aqui. O Henrique Butica, ele diz o seguinte: Dona Ulda, confio muito no seu trabalho e quero ver se a senhora pode reaver o negócio das fraldas para os idosos. Estão faltando fraldas, demora de 3 a 4 meses para chegar uma remessa e quando chega vem 4 pacotes para cada idoso, é muito pouco. Cerca de 40 fraldas, sendo que um idoso usa 90 por mês. O que a senhora pode fazer para a gente e o que a senhora nos diz a respeito disso? Um bom trabalho e sucesso à senhora dona Ulda Baldiceira, o Henrique Butica. Eu quero cumprimentar o Henrique pela deferência em relação a mim e pode ter certeza que estou imbuída das melhores intenções de fazer um bom trabalho. E em relação às fraldas, a gente já fez uma análise mesmo, nós estamos verificando isso a partir de assim que voltar todos os trabalhos, a partir de fevereiro, Búdica, nós estaremos fazendo esse trabalho de acelerar esse atraso. Teve alguns contratempos em 2017 financeiros, até de repasse de recursos, e que nos limitou. Mas agora, a partir de fevereiro, vai se tornar uma coisa mais rotineira e as assistentes sociais já estão com, já me repassaram os dados dessa dificuldade, não é só o teu caso, mas estamos resolvendo isso. Pode, e me cobre se isso não acontecer, por favor. Muito bem. O Severino, parabéns, dona Ulda, pelo grande trabalho diante da assistência social. Uma pessoa muito bem educada e que sempre trata bem os idosos, os grupos de idosos e as demais pessoas. O Severino está lhe parabenizando pelo trabalho. Muito obrigado, Severino. Muito obrigado de coração. E Deus te abençoe, que tu tenha um ano bem maravilhoso e que a gente possa se ver várias vezes. Se você for idoso, então, com certeza, nós veremos muitas vezes. A Tereza coloca o seguinte, dona Ulda, por que demora tanto uma fisioterapia para um idoso? Você coloca que, segundo a Tereza, né, que está tudo às maravilhas, e fazem 3 meses que o meu esposo espera pela fisioterapia de um braço quebrado, né? Teve problemas. A Tereza que está colocando esta reclamação aqui. Questão da fisioterapia, viu, Tereza? Existe uma procura maior que as ofertas de serviço. Segundo eu fiquei informada, via serviço do SUS, né? Então, via Secretaria da Saúde? Essa ligação que tem a sua Secretaria com a Saúde? Não, ela não tem, mas a gente atende muito, eu acho que tem essa demora. Inclusive, o secretário Nédio, nos últimos dias antes de terminar o ano, conversando, eles estão com uma proposta bem interessante em relação a essas clínicas de fisioterapia, para ampliar o atendimento a partir desse ano, a prefeitura assumindo com mais responsabilidade algumas clínicas. Foi o que foi conversado. Porque como a prefeitura compra serviço de algumas clínicas, então às vezes demora, né? Sim. E é SUS, tem uma fila enorme. Vamos trabalhar, mas pode ter certeza, viu, que o prefeito está trabalhando nesse viés de acelerar um pouco o atendimento. O próprio secretário Nédio tem essa preocupação. É lamentável, eu sinto. Que bom se a gente pudesse fazer isso tudo rápido. O próprio sistema particular também tem filas. Está difícil. Hoje você tem convênio com algumas clínicas e hospitais e demora também. Demora. Eu tenho convênio do Estado, que eu sou do... Sim. E eu demoro. Às vezes eu levo 2 a 3 meses. Mas, olha, vamos ficar na torcida que a gente possa aprimorar os serviços e que demore. Porque quem precisa de uma fisioterapia, esperar não é bom. O bom é ela pudesse ser marcada, já sai do consultório agendado no outro dia para fazer iniciar, né? Mas, infelizmente, ainda não é assim esse prazo em Chapecó. Mas estamos trabalhando, porque o governo está trabalhando, a Secretaria da Saúde está preocupada com isso também. Vamos em frente aqui. A Zulmira, ela parabeniza, ela diz o seguinte aqui, ó, parabenizo por este ano frente à assistência, Ulda. Precisávamos de uma pessoa com a experiência que tu tens, humana com as pessoas. Gostaria de pedir, sou de uma igreja evangélica e temos um grupo de mulheres onde fizemos uma grande ação social em Chapecó. Não divulgamos muito, mas pegamos pelo rádio, TV, pessoas acamadas, doentes e vamos em busca dos endereços e levamos doações. Gostaríamos de saber se podemos contar com a ajuda da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, pois nem sempre temos na igreja o suficiente e não temos condições de atender a todos. A Zulmira que está fazendo essa colocação interessante, viu? Que bom, Zulmira. Ela está se colocando à disposição e pedindo a colaboração. Um abraço a você, Zulmira, de todo o coração. Pode contar com a gente. Nós temos em Chapecó organizado central de doações. Aliás, eu quero agradecer à sociedade como um todo, porque eles são muito solidários e generosos com a gente. Nós fizemos agora, a fim do ano, em dezembro, fomos em várias entidades, principalmente os catadores, as pessoas do reciclado, levar doações pelo excesso que a gente tinha já dentro da central de doações, roupas, calçados, camas, e colchões... A gente tem aquela política que se tem lá, sempre tem alguém que precisa. Então, não vamos deixar parado. Vamos fazer esse movimento. O que, que eu peço para a Zumeira? Me procure. A partir da 1 hora da tarde até as 19 horas estarei sempre na secretaria, ou se não estou, também a minha equipe, para a gente conversar. Gostaria de apoiar, sim. Teremos o maior orgulho de ajudar, sim. Dentro do que também tem, a prefeitura tem algumas limitações, porque nem tudo. Que, às e vezes, tem a pessoa... parte legal, né? É, e a gente... É, tem a legal, mas é, seremos parceiros, sim, com certeza. O Renato coloca o seguinte, me chamou a atenção essa colocação do Renato, o secretário, gostaria que a senhora prestasse atenção. Ulda, ele se dirige à senhora, a Conave de Erval Velho, nós falamos sobre isso, né? A senhora falou, ela tem um convênio com a FUNAI para fornecer cestas básicas aos índios, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. E na sua colocação, a senhora deu a entender que foi a sua secretaria que conseguiu. Mas esse convênio existe há anos. Gostaria que a senhora prestasse também, ele pede, faz um pedido agora no fim, muita atenção. Ele coloca nos cachaceiros. Que palavra? Cachaceiros. É verdade, mas é uma palavra que a gente não gosta muito de expressar, que sei lá, não serve muito bem. É. Mas tudo bem, mas eu vou ler o que a gente colocou. Moradores de rua, né? Infelizmente, que ficam na rodoviária há anos, fornecendo bebidas também aos índios. É verdade, tem razão. Renato, obrigado pela tua orientação, porque assim, só para explicar, a gerência dos índios, através do seu Júlio, ele tivemos o contato, nos solicitaram ajuda, porque eles tinham a cesta básica e não tinha transporte, então a gente foi, a prefeitura providenciou a locação do transporte, né? Nós tivemos despesas para buscar, porque eu achei de boa hora essa doação. E que se, caso nós não tivéssemos como buscar, a prefeitura não participasse, nossas duas aldeias não teriam acesso a essa cesta básica. Então, essa parceria foi boa. Por isso eu falei que nós fizemos isso. E fizemos com muito gosto e muita alegria, até porque íamos sanar. E oxalá continue. Se tem o convênio, já é uma boa, porque a gente não se informou se havia convênio. Mas ele fala existe, que é a Conave. A Conave, se existe, é maravilhoso. A gente vai torcer que permaneça esse... Tudo que vem para ajudar é bem-vindo. E a questão da cachaça, Renata, é outra questão que nós vamos discutir. Nós estamos com muitas... dificuldade de moradores de ruas que escolheram a rua para viver e que já passaram por várias entidades de recuperação. Eles e os índios aí vão junto, né? E os índios vão junto, porque a cachaça é um convite agradável para você bater um bom papo, né? Verdade. Obrigado pela sua orientação. Não é uma boa companhia. Viu, Renato? Eu e a minha, toda a nossa equipe, estamos muito preocupados. A gente não falou desse item do alcoolismo, mas é muito alto, sim, o índice de alcoolismo entre os moradores de rua e também os índios. A Lenir, ela coloca o seguinte, Ulda, para os pacientes diabéticos e hipertensos que são sócios, eu não entendi bem, gostaria que você colocasse aqui, são sócios, tem vagas para fisioterapias gratuitas ou é só para associados? A Lenir. Eu não consigo entender associados. Eu acho que ela que é ali no do Azaprev. Ah, ali no terminal urbano, né? Se é que é a Associação dos Diabéticos e Hipertensos. Eu acho que existe. Por exemplo, dentro da prefeitura, eu digo pela secretaria, nós temos a hidroginástica na Cidade do Idoso, que já estamos passando de 500 inscritos lá, que nós não temos mais... nem vaga. Esgotou o limite. Nós não estabelecemos critério, ela é a pessoa que quiser. Agora, essa questão, acho que quem vai responder melhor é a pessoa da Secretaria de Saúde. E nós não temos esse serviço dentro da Secretaria de Assistência Social. E esse não está embutido na tua secretaria? Não, mas eu creio que a Secretaria de Saúde não restringe por estar dentro de uma associação, o serviço, né, o Sistema Único de assistência, ele segue um roteiro e um cronograma por ordem de chegada, né? Sim. Eu acho que é isso, né? Ah, bom. A Ana me coloca aqui, vem aqui me colocar, que é uma afirmação da Lenir, né? Ah, ela afirma. Ela é da Ah, muito tá, bem. Tá. Então tá. Então, ah, tá, tá, deixa eu agradecer a Ana aqui, que isso, veio que aqui. Que bom. Eu vou repetir então. É. A Lenir Mati, uma pessoa, sim, excepcional. Ela é maravilhosa, né? Ela trabalha. Ela trabalha com os diabéticos, sim, trabalha com hipertensos. Aliás, eu lembro da Lenir do tempo que ela era líder lá do Tiago Grande, onde ela lutou muito para trazer a creche. Na época, o Dilso era prefeito, é bom lembrar, né, Lenir? Sim. E aí, estava lá a água, trazer a água do Poço Artesiano, cedido pelo empresário lá, para poder levar água. Ela trabalhou muito, muito. Na época, eu era secretária. Um abraço grande, Lenir. Ela colocou, então, vou repetir, a Lenir Mati, né? Uhum. Ela coloca, lembrando a todos, então, os ouvintes, isso, e quem precisa, que para os pacientes diabéticos e hipertensos que são sócios, tem vagas para fisioterapias gratuitas. Quem sócio sabe, da associação. Quem sabe essa senhora aí que está esperando, né? Acho que a Irene foi que ligou, que faz 3 meses que está esperando. É a Tereza. A Tereza, de repente a Tereza pode fazer um contato com a Lenir, né? Asaprev, se cadastra, se tem esse serviço, e eu sei que o serviço lá é muito bom. Muito o atendimento bem. É muito bom. Então, um abraço, Lenir Mati. Desculpe aqui que a gente inverteu um pouco, fiz como uma pergunta, mas a Ana, a nossa secretária que está recebendo, me repassando, acaba dando que é uma informação e não uma pergunta. Bom, tem mais aqui, Uda. Bom dia. Quero perguntar à secretária o que pode ser feito. A gente já falou esse assunto, mas é bom que a ouvinte lembre também. O que pode ser feito por aqueles índios que dormem na frente da rodoviária? Eu achei feio para Chapecó. Ainda não fizeram nada. Lourdes Talasca. Pois é, Lourdes. Esse assunto a gente levantou. Nós levantamos agora. Eu acho que não é bom para lugar nenhum a gente ver pessoas em lugares insalubres como é esse espaço. Acompanhem nós durante o ano. Tanto moradores de rua como índio também. Todo, né? Qualquer pessoa. Nós estamos já com um projeto para resolvermos isso aí, porque só vamos resolver isso tendo um espaço, uma casa de passagem específica para os índios. Não temos como fazer muita conversa fiada, porque incomoda muita gente, e é responsabilidade nossa. Tem que nossa procurar também. Solução. É, nós vamos procurar e queremos tomar aqui até 2018 a gente possa resolver esse problema, que não é tão difícil. É preciso sentar várias entidades e andar, como eu disse, o prefeito sempre na mesma página, puxarmos para o mesmo lado, para que realmente se efetive algumas ações. E uma ação emergencial e necessária nossa é acomodar esses índios num lugar mais adequado para que eles possam retornar a Chapecó e fazer as vendas que eles precisam vender para a sobrevivência deles mesmos. Muito bem. Aqui o ouvinte não se identifica, Uda, mas ele diz o seguinte, para essas pessoas desocupadas, né, tem que tentar ensinar elas a trabalhar. É verdade. Eu também acho que o ouvinte tem razão aqui. Viu? É verdade. Eu acho que o grande... infelizmente, a gente pega uma herança da própria... É o próprio modelo de sociedade, né? Infelizmente, chega só... Sempre tem, aonde você passa, algumas pessoas que ficam em tempo real, achando culpados, passaram a vida e as pessoas ficam à deriva, buscando, de repente, pedir ajuda para alguém. E nós, como às vezes é um superfúgio, né? Pessoas que tiveram problemas na infelizmente, vida. Infelizmente, nós temos cada história é uma história. Às cada vezes um casamento que não deu certo, um problema econômico, e aí vai por diante. Uda, tem um ouvinte que pergunta o seguinte aqui, antes que eu me esqueça aqui. Uhum. O Flávio, ele pergunta o seguinte, se existe dentro da tua secretaria, educadamente ele pergunta, se existe dentro da tua secretaria de assistência social, um serviço de proteção aos animais abandonados? Não temos. Não tem. Não, existe não é na Secretaria da alçada de vocês, do não. Meio Ambiente, viu? É na Secretaria não existe. Não está na tua área. É junto com a Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente, né? Sim. Existe um grupo de apoiadores. Nós temos ONGs também. Tem as ONGs, mas dentro da nossa secretaria não existe isso. Mas você procure para a Secretaria do Meio Ambiente, que existe, eles estão mais ligados com essa secretaria. Uhum. A Maria da IFAP parabeniza a Ulda Baldiceira pelo excelente trabalho que vem fazendo na secretaria e especialmente na área que ela participa, que é a cidade do idoso. ela, querida, um abraço, Maria, que são histórias bonitas. A cidade do idoso é um marco do governo, começou com o João Rodrigues. E serviu de exemplo para o exterior. E ela é exemplo porque a história, o trabalho de prevenção que é feito dentro e promoção humana é muito lindo. Eu te agradeço pelo elogio e mando um grande abraço para você, Maria. Muito bem. O João Carlos, lá do Cristo Rei, ele pergunta o seguinte: secretária, você falou que vai ser novidade aí no carnaval, vai ter novidade no carnaval, que vai anunciar, quem vai anunciar vai ser a primeira-dama. Mas não dá para dar uma pitadinha, a data já foi definida? Ah, foi. Será no... acho que é 8 de fevereiro. Deixa eu me recordar. O carnaval agora, vai ser dia 13, o dia do carnaval, uma terça-feira. E nós vamos fazer uma antes, por conta dos feriados, que as pessoas viajam. Sim. E tem a família, e a ideia é fazer que depois que façam... Deduz que será uma sexta-feira. Eu não tenho... Hoje à tarde nós sentaremos com a equipe para definirmos bem a data, por isso que eu não posso dizer. Mas será antes do carnaval. Ou depois. Eu tenho que verificar isso, porque ficou... E continua o local sendo de eventos? É na cidade do idoso. Porque até o ano passado era aqui no não, mas será... Nós queremos no fazer centro de cultura. Um carnaval mais envolvendo a família e no espaço aberto, com blocos. A ideia será formatada finalmente hoje, bem certinho, porque a ideia é levar a família, que pode levar neto, é uma neta. Novidade, né? É inédito carnaval, isso aí. Porque é um carnaval da família, que faça uma integração. Uma integração, porque o vínculo forte da família são os avós, são os idosos. Podem o pessoal achar que... Mas quem move a família são os avós. Exato, a voz da experiência. Isso aproxima as pessoas, porque desintegra à medida que a gente vai perdendo os pais. É verdade. É muito triste. Então, vamos aproveitar, enquanto a gente tem essa chama acesa, fazer essa integração, esse movimento de alegria misturando idades e tudo, né? Então vai ser um totalmente diferente. E aproveito já convidar, então, o pessoal que está nos ouvindo aí da terceira idade, vão já preparando suas fantasias, já vão convidando os amigos, já pode organizar a família e já marque para fevereiro um dia especial na cidade do idoso. Não vai faltar nada. A gente vai vir mais próximo ao carnaval. Isso, será um prazer. Aqui para fazer o convite, porque a gente quer que seja um grande dia, um dia de muita, muita alegria e de confraternização e convivência. Muito bem. 10h20, terminou meu tempo, da Baldiceira. Eu preciso agradecer. Nós teríamos tantos outros assuntos, mas eu sou escravo daquele relógio que está à minha frente aqui, também. Né? Eu agradeço a sua participação, né? Acho que fizemos um programa em que o ouvinte pôde interagir, pôde lhe perguntar, a senhora pôde explanar tantas ações, né? Como eu disse, uma secretaria abrangente que é a da assistência social. Obrigado pela sua presença. Olha, eu quero imensamente agradecer a emissora Supercondal, através do seu Lang, toda a direção, né? Toda a equipe, pela oportunidade que está nos dando. Eu prometo que em 2018 voltaremos com bastante boas notícias. Eu procuro sempre, quando falar o que é possível de bom, porque as coisas as nefastas, as coisas tristes, é melhor a gente discutir internamente, trazer para o público, que nós temos que acreditar que nós podemos mais, que a vida é bela. Temos que ser otimistas. E que temos que ser otimistas, tá? Então, muito obrigada a todos que estão me ouvindo. Um abraço no coração, em nome da administração do Buligon e do Hélio Sela e da minha secretaria, eu transmito os votos que seja o ano melhor da vida de vocês todos. Muito obrigada. Portanto, Estúdio Condá desta terça-feira, dia 9, foi com a secretária da Assistência Social, Hulda Baldiceira, aqui de Chapecó. A gente agradece também, deseja a todos um bom dia e voltamos amanhã.